A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. A cabeça do Ned. Olá a todos, mais uma vez, Manuel Reis, Marco Gomes da Silva, alô, que é à minha frente, nos vossos ouvidos. Ainda estamos no rescaldo do Red Wedding, foi uma brutalidade e... Aliás, uma das primeiras cenas é mesmo essa, é a Arya a ver o corpo do irmão com a cabeça do lobo. Sim, e nos livros, o corpo do lobo com a cabeça do irmão. Eles trocam. O corpo do lobo com a cabeça... Exato, nos livros eles fazem mesmo isso. Não é só o corpo do irmão que leva a cabeça do lobo, o contrário acontece também, portanto... Se havia alguma esperança do Grey Wind poder voltar, não volta. Não é? Pronto, isto passou-se e as notícias espalham-se. Sim, todo o mundo neste momento já sabe da morte do Rob Stark. O reino ficou a saber, portanto, nomeadamente os grandes jogadores neste momento, portanto, que estão em King's Landing e em Dragonstone. Pronto. Ficam a saber. Eu estou a excluir aqui um bocadinho o Balon Greyjoy, porque ele está muito isolado no seu próprio canto e não faz propriamente nada, não é? Por isso os grandes players estão em Dragonstone e em King's Landing, ficam a saber as novidades. Sim, pronto. O Balon também tem outras preocupações, porque sabe que o filho está preso, está a ser torturado, recebe uma prenda. Mas ele não faz nada. Ele não quer fazer nada. Não, portanto, é a Asha, a Yara, decide ir buscar o irmão. Sim. Contra as ordens do pai, porque o pai é um bocado... está a ser um bocado inútil, não é? É um rei que não está a reger nada. Sim. Portanto, a Yara diz-lhe... Olha, fica aí sentado que eu vou buscar o meu irmão. Entretanto, o Theon está a ser torturado e já sabemos por quem é que está a ser torturado. Exato. Não nos é dito no ecrã, mas foi referido... Mas a transição de plano é bastante explícita. Sim, Ramsay Snow é o filho bastardo do Roose Bolton, que invadiu o Winterfell, que atacou o Winterfell. Eles não estão em Winterfell. Estão no Dreadfort. Que é a sede dos Bolton. Sim. E pronto, o Theon cortaram-lhe a pilinha. Pronto, é. Cortaram-lhe a pilinha e é assim, o sigilo da casa Bolton é o homem Flayed Man, sim, o homem sem pele, pronto, retiraram-lhe a pele e o escalpado. O Ramsay começa a fazer isso ao mindinho do Theon, não é? Uhum. Portanto, os sinais estavam lá. Sim. É sempre uma questão de interpretamos ou não esses sinais corretamente e vemos esses sinais ou não. Pronto. Portanto, este bastardo ameaça pôr o Joffrey a um canto, em termos de malvadez. Sim. Está aqui a formar-se. Tanto que lhe muda o nome e que é tortura emocional já. Sim, é quebra. Uhum. Ele quebra o Theon. E o Theon deixa de ser o Theon e passa a ser o Rick. Uhum. Que é um nome que nos livros o Ramsay já tinha dado anteriormente. Isto já tinha havido um Rick anteriormente, uhum, mas morreu, ou aconteceu-lhe qualquer coisa e o Ramsay precisava de um Rick novo. Então, olha, vai ser o novo Rick. Rick, que é R-E-E-K, xerete, em português. Sim, nos livros é o xerete. Sim. É o xerete. Sim. Nos livros é mesmo o xerete. E pronto, bye-bye Theon. Vamos ver, é algo que certamente terá implicações nas próximas temporadas. Entretanto, a Arya que viu pelo menos parte do massacre nas gêmeas está com o Sandor, estão a fugir, cruzam-se com alguns dos soldados que estiveram no massacre. E ela mata. E ela mata. A Arya mata novamente. Já tinha morto antes e aqui matou. Mas com uma nova estratégia, ela está a começar a ganhar uma capacidade de matar. A sangue frio. Sim. Assim, sim. Mas aqui eu não acho que tenha sido a sangue frio, não é? Aqui foi muito... foi tentativa de vingança. Uhum. Mas sim, nota-se que há ali um... já não há aquele propósito. Se bem que a lista da área, o motivo para as pessoas entrarem para a lista da área na série... é tem... fazerem mal à família? Na série faz mais sentido. Uhum. Nos livros ela mete pessoas na lista, acho que falámos sobre isto, só pelo facto de terem um risco que ela não gosta. Ok. A lista da área nos livros é mais aleatória. Portanto, aqui é um improvement? Para efeito, é só uma forma para efeitos de televisão, tem outros propósitos, não é? Uhum. Pronto. Também é mais simples. Pronto, a lista não se torna tão grande. Exato. Ah, ela tem uma lista interminável nos livros, é incrível. Pronto. Entretanto, em King's Landing, o Tywin confirma que foi ele que ordenou o massacre nas gêmeas. Sim. Que foi ele que ordenou... Ele nunca diz as coisas assim, bluntly, mas as implicações estão sempre lá. E o Tywin confirma, não é? Entre aspas, e temos o regresso do Jaime a King's Landing também. E claro que a primeira coisa que ele faz é ir procurar a irmã. Claro. E a irmã vê que lhe falta uma mãozinha. Exato. A irmã tenta dar-lhe uma mãozinha. Sim, achei que continua a ser protegida, continua a dizer-lhe sai daqui. E agora temos o Varys a dizer. Sim, e ela recusa-se. Sim. Burra. Burra não, é mesmo atrasada mental, pá. Sai, desampara-me a loja. Desampara-me que eu já não te posso ouvir falar. Entretanto, o Bran, Albrecht, podia ser, não. Essa piada já foi feita, mas já foi feita. Já foi feita. O Bran e os seus colegas de viagem, Mira, o Jojen, o Hodor, e o Summer. E o Summer, sim. Ah, porque eu acho já... coisa... A Osha já se separou, sim, com o Rickon. Sim. E com o... com o Rickon? Ah, sim, pois é, o Rickon, sim. O Rickon e o Lobo, como é que se chama? Não me lembro. Sim. Sim. Exato. O Lobo, porque são lobos, existem. Osha já se separou e eles vão para lá da muralha e... com a ajuda do Sam. Sim, eventualmente, com a ajuda do Sam, e começam a conversar, começam-se a juntar, junta-se ali um novo grupo. Para a nova temporada. Aliás, não se junta, porque o Sam e a Gilly vão para Castle Black, para ela finalmente atravessar a muralha. E os Reeds, sim, os Reeds, o Bran e o Hodor, esses sim vão para lá da muralha, para explorar e ver o que é que pode acontecer. Entretanto, em Castle Black, o Sam e a Gilly chegam e já não... pá, não é uma boa ideia ter lá uma gaja. Sim, sim. E quanto mais uma gaja com um bebê, né? Essa sim. Ainda é outra, mas pronto. Eu não gosto. Não gosto, não quero falar sobre isso. Não gosto da Gilly, não gosto do Sam. A Gilly é irritante, o Sam é uma bolinha amorfa. Eu gosto do Sam. Eu não gosto do Sam. Sam é fixe. O Sam é uma bela da Bela e o Monstro, obesa, com o mesmo gosto por livros e tão inútil. A Ygritte encontrou Jon Snow. A Ygritte encontrou Jon Snow. E espete-lhe 3 setas. Yep. E porque não o assassinou à primeira, não o assassinou à segunda, nem o assassinou à terceira. Não o assassinou ou não quis? The question remains. Vamos ver, mas ele é salvo em Castle Black. Vamos ver também como é que esta... Há muita coisa a convergir para Castle Black, é interessante. É o John, é o Sam. Exato, o John volta pelo lado sul, uhum. O Sam volta pelo lado norte, o Bran vem de sul também. Sim. E o Sam, como já lá estava, deixa-o passar. Portanto, o John chega e temos mais alguém que vai em direção à muralha. Quem? Stannis Baratheon. Ah, sim. O Stannis decide, porque percebeu que em Dragonstone não consegue aquilo que precisa para ganhar o Trono de Ferro. O Stannis decide pôr-se a caminho da muralha, por reasons que God only knows. E sem a sua... não é feiticeira, mas... bruxa? Ai, o que é que eles lhe chamam? Sacerdotisa. É isso. Pronto. Era isso. Porque é o nome que é dado. Os sacerdotes. Pode ser. Mas, entretanto, o Gendry é libertado. Sim, o Davos consegue libertá-lo. Sim, porque ele ali ia ser eventualmente morto. Sim. Ia morrer. Ia continuar a ser utilizado para sacrifícios e ia com os porcos. Portanto, o Davos decidiu, népia, vou proteger este puto e soltá-lo. Entretanto, no episódio anterior, pouco destaque, mas Yunkai foi libertada. E agora temos a justificação para o título do episódio. A missa. Que é, missa! Mãe. Sim. E vemos uma cena muito bonita. Sim. Da Daenerys a ser carregada nas mãos e braços e ombros dos escravos que libertou. Boa para fechar a temporada. Uhum. O que é que achaste da temporada? Da terceira temporada? Em comparação com as anteriores. É. É. É isso. Muita coisa que não... Muita coisa com impacto. A Sim, questão algumas é... coisas com impacto, mas... Gravei alguns episódios contigo das temporadas da quinta para a frente. Tínhamos sim, gravado sim, sim. Para a primeira versão da cabeça do Ned. E até à quinta eu tinha visto os episódios uma vez. Uhum. Da quinta em diante houve episódios que eu vi mais do que uma vez, mas para efeitos de preparação para o podcast. Portanto, para todos os efeitos, eu revi a série na toda. Íntegra a série sim. toda. Agora, pronto, eu já revi a série toda. E posso-te dizer que não gostei tanto da temporada, da série, uhum. agora, como gostei da primeira vez. E vou gostando cada vez menos, percebes? Há coisas que eu vou reparando e que vou ouvindo e que, epá, péssimo, horrível. Porquê? Que má escolha. Questionas mais. Sim, vejo com outros olhos, sobretudo isso. Por isso, quer dizer, eu gostava de dizer que gostei, mas mesmo o Red Wedding tinha sido das minhas cenas preferidas, gostei muito menos agora da segunda vez que o vi. Uhum. E... Dá para estarmos mais atentos e vermos sim, mais. Sim. Ok, é isso. Nós vamos voltar hoje a seguir, ou depois, se quiserem ver a quarta temporada no outro dia. Marta, obrigado por estares aqui. A quarta temporada vai ser a última em que fazemos estes episódios mais curtos. A partir daí terão os episódios anteriores ou futuros da Cabeça do Ned. A partir da quinta temporada foi quando começámos a gravar. Por isso são só mais 10 destes mais curtinhos e depois vão ser aqueles mais longos com 30 e tal minutos. Porque não dá para fazer tudo, né? Temos tempo limitado, não é? É a vida. É, mas obrigado sim. por estarem desse lado. Subscrevam a Cabeça do Ned, obviamente. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Mixcloud, YouTube. Passem pelas nossas páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Tudo a Cabeca do Ned. E também o blog em acabecadonet.blogs.sa.pt. Só lá pomos episódios dos podcasts. Mas pronto, estes podcasts são gravados nos estúdios da Rádio Zero. Passem pela Rádio Zero em radiozero.pt. E pronto, por hoje é isto. Até já ou até depois.